Jornal dos Jornais. Está no ar o nosso Jornal dos Jornais. Vamos saber dos principais acontecimentos do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Vai, Maurício. Só ajeitada na máquina aqui, Maurício. Arruma a máquina, Maurício. Arruma a máquina. Isso. Que isso? Caiu um monte de coisa aí. É. Fim de semana vamos mandar essa máquina para a oficina lá em Gurinhatama. Tá bom, Maurício, vamos lá. Agora vai. Pronto. Encaixadinho, tá certo. Agora encaixou tudo aqui. Olha, Barbosa, nós começamos essa edição do Jornal dos Jornais com a notícia mais trágica que se abateu sobre a sociedade brasileira desde o suicídio de Getúlio Vargas. Mas que notícia, Maurício? Os motéis vão ter que registrar os frequentadores. O Maurício sempre teve que cada motel que registrasse seus frequentadores. Não fazia isso porque não queria. Pois é, mas agora é a Vera, Barbosa. Olha, esse negócio foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio e é para evitar sua negação de impostos, Barbosa. Ah, sim. Já tem gente prevendo que os motéis vão à falência. Que motéis à falência? O que, Maurício? Pior é o apelido que deram pra essa lei, Barbosa. Que apelido que deram à lei? Lei anticorno. Lei anticorno? O que, Maurício? Lei anticorno. Ai. Esse negócio dos motéis, como tantas outras coisas no Brasil, é uma grande hipocrisia, né, Barbosa? Por quê? Teve uma época que a polícia exigia o registro dos hóspedes. Eu sou desse tempo. Aí cada motel tinha uma ficha de inscrição no quarto. Né? Exato. A polícia, quando chegava lá no abatido, o hóspede dizia: tá aqui a ficha, eu tô preenchendo já. Só que tinha ficha lá que tava amarela de tão velha, né? Não, Maurício. Algumas ainda tinham inscrição: ficha de hóspede, ficha com PH. Viu? E ficha com PH, Maurício? De tão velha que era aquela ficha. Tá. Olha, e lá em São Paulo, um casal de desempregado resolveu o problema da casa própria, mano. O que eles fizeram? Juscelino Santos e sua mulher Sandra compraram uma barraca de camping e dormem pelas praças e cantões de São Paulo. Que isso? E eles estão numa boa, viu, mano? Sai de assim, essa semana nós vamos morar no Morumbi. Hoje nós vamos morar nos Jardins, vamos ser vizinho do Maluf. Tá certo. Aí arma a barraca lá, viu? Loucura, hein? Eles estão vivendo assim, mano, até surgir um fiscal lá da prefeitura e chutar o pau da barraca. Verdade. Né? Vamos torcer para que o fiscal não erre o chute na hora de chutar o pau da barraca. Não, Maurício. O ministro do Trabalho, Felipe Amodeu, disse que a economia no Brasil vai reabrir o mercado de emprego, Barbosa. Maravilha de notícia, Maurício. Mas isso a partir de abril de 99. Abril de 99? Imagina só, o ministro prevê que dentro de 4 meses as coisas vão melhorar. Isso. E até lá o pessoal come o quê, mamãe? Isso que eu ia perguntar. E é sobre essa previsão do ministro do Trabalho que nós vamos ouvir agora o nosso comentarista econômico, o Fala Fácil da Economia, Jamil Reis. Por dentro da economia. É evidente que o mercado tende para o aquecimento, né? Principalmente com a chegada do verão, já que as taxas do open market ajustadas com acordo com a variação dos RTIs vão interferir no mercado de trabalho a curto prazo e vão incrementar. Passo para o Jornal dos Jornais, o comentarista econômico Jamil Reis. Tá certo. Vai, Maurício. E nos últimos dias, vários jornais americanos e europeus fizeram editoriais elogiando o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ah, é? Começou. Bom, eles ficam aí puxando o meu saco, não é? Me bajulando. É por isso que está cada vez mais forte a minha candidatura a imperador do universo. A imperador do universo, tá certo. Muito engraçado. Tá bom, para. Vai, Maurício. Mas, e esses elogios em jornais estrangeiros levaram o José Simão da Folha de São Paulo a escrever assim: Fernando Henrique é igual a Bossa Nova. Só faz sucesso lá fora. Tá certo. E agora vamos falar de esportes. E pra falar de esportes, aí vem ele, o comentarista que pisa na bola. Antuérpio Damasceno. Pisa aí. Oi, Barbosa. Olá, Antuérpio Damasceno. Olá, meu amigo, como é que vai você? Tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Nina. Tá boa. Chiquinho. Também. Priscila. Também. Bruno. Tá bom, tá bom, para. Tem mais algum? Não, acabou. Ô, Maurício. Tudo bem, Antuérpio? Como é que vai? Ó, tá vendo? E você não vai chupar um prego? Não, quem chupa prego? Que isso? Chupar prego? Que coisa... Ai. Não, Antuérpio, por favor. Não responda, tá? Isso aí é um termo grosseiro antigo. Inclusive, você não tinha nem nascido nessa época. Tá bom? Vamos lá, vambora. Eu vou respeitar você. Obrigado, Antuérpio. Obrigado, vai. Me mandou chupar o quê? Prego, até virar parafuso. É assim a frase. É, né? É. Tá bom, o filho dele tá cochichando ali. Ah, vive cochichando. Bruno vive de cochicho. Vamos lá. É, fala besteira só, esquece. Barbosa, eu tenho aí visto atentamente... Cadê a frase de efeito pra abertura do nosso trabalho? Eu até esqueço. Por favor. Meus amigos amantes da bola. Isso, Antueto, vambora. Famoso, eu tenho visto aí atentamente comentários de pessoas que nada entendem de futebol e que ficam falando que o futebol paulista é melhor do que o carioca. Sim. Só porque São Paulo teve 4 clubes finalistas e o Rio não teve nenhum. Só por isso, né, Antueto? Ora, meus caros, o que isso significa? Na verdade, o que representa isso, mano? O que representa isso? Ora, sem qualquer paixão, sem qualquer bairrismo, o que significa isso? O que significa isso? Olha, significa que São Paulo teve 4 classificados e o Rio não teve nenhum. Não, mas você já falou isso, André, pior. Barbosa, mas numa análise assim mais fria, o que podemos concluir? Que é isso que eu quero saber. Então pergunta. O que podemos concluir, André? Ora, Barbosa, meu amigo, querido, querido amigo. Querido nada, para com isso. Podemos concluir que se fosse o contrário, sim, o Rio teria, portanto, 4 classificados e o São Paulo não teria nenhum. Ah, tá bom, então é pra explicar isso. Mas agora, Barbosa, mais uma dificuldade do pensamento. Sim. E se invertêssemos essa matemática? Se invertêssemos a matemática. E se chamarmos os clubes paulistas de cariocas e os cariocas de paulistas? Que isso, Antuépio? Aí vai ser show. Show, meu. Show. Vai ser show? Ah, tá, tá. É isso que precisa ser analisado. Tá certo. E é por isso que eu faço análises frias. Tá certo. Aqui falou Antuépio Damasceno. Cadê? Assinatura. Acompanhado do Cacalo Patuí. Não, não quer Cacalo Patuí nada. E o comentarista que pisa na bola. Tá bom, Tepe. Obrigado, Tepe. Vai, Maurício. Vamos olhar a seleção de vôlei masculino, ganhou mais uma, né, Barbosa? Tá embaladíssima a seleção. Agora, Barbosa, dançaram os espanhóis. O Brasil ganhou de 3-1, né, Barbosa? Isso. E vai se firmando como uma nova potência no vôlei mundial, que né, loucura, Barbosa? Loucura, né, Maurício? O Brasil no vôlei aparece como uma potência e no futebol como uma impotência. Não, né, não é isso, não. Ô, Maurício. Olha, e a torcida do Vasco tá roendo as unhas. Qual o problema? Olha, o Real Madrid perdeu mais uma, viu? Mais uma? Na semana que vem o Real Madrid joga com o Vasco na disputa do Mundial de Clubes. E aí? Já tem gente pensando, será que o Real Madrid vai querer se recuperar justo em cima do Vasco? É, imagina. Olha, há não sei quanto tempo que o Real Madrid não ganha uma partida, babado. Do jeito que tá jogando, o time que vai disputar com o Vasco vai mudar de nome, babado. Mas que nome vai ter? Plebeu Madrid. Ah, Plebeu. Não vai ser Real, vai ser Plebeu Madrid, tá. Olha, certo. E lá em Buenos Aires será disputado no domingo o Campeonato Argentino. Disputa entre Boca Juniors e Independente, Barbosa. Isso. As bilheterias só abrem nessa sexta-feira, mas desde segunda-feira tem mais de 10 mil pessoas dormindo na fila pra comprar ingresso. Que isso? Esses argentinos não tem mesmo o que fazer, né, Barbosa? Por quê? Se ainda fosse comprar ingresso pro desfile da escola de samba, vai lá. Tá bom, Maurício. E vamos agora a uma mensagem dos nossos patrocinadores. Ei, você aí, genro amigo. Você está preocupado com as dívidas? A sua sogra todos os dias enche o seu saco para receber aquela mixaria? Que isso? Você pediu empréstimo até ao seu cunhado desempregado? Agora isso acabou. Vá agora mesmo ao Economical Bank Money in the Bank Advertising Limited. Como é que é o nome do banco aí, companheiro? Economical Bank Money in the Bank Limited. Ah, sim. Basta levar a carteira de identidade, 4 fiadores, comprovação de renda, escritura de 5 imóveis, idoneidade física e jurídica, certidão de óbito autenticada e nada mais. Ah, que coisa, nada sem mais. Em apenas 4 meses a sua ficha será analisada e liberada. Economical Bank Money in the Bank Advertising Limited. Ah. Onde você leva tudo que pague. Tá bom. É Economical Bank Money in the Bag Limited. Onde você leva tudo que pede. Tá bom. Valeu, obrigado. Tá bom, vai, Maurício. Mas está sendo lançado um livro do pesquisador Eduardo Bueno, garantindo que quem descobriu o Brasil não foi Cabral, babá. Não foi Cabral? E nem isso aconteceu em abril de 1500, babá. Não foi 1500? É, segundo o pesquisador, o Brasil teria sido descoberto em janeiro de 1500 pelo pesquisador Vicente Pinzon, babá. Ah, Vicente Pinzon? Em janeiro? Que tá indo por quê? Paulinho falou o nome da figura aqui. Eu ouvi. Descobriu, velho. Não foi ele, não. Ele só fez a carta. Não fez a carta também, não. Vambora. Mas isso aí, Babosa, vai mudar toda a história, né, Babosa? É. Será que nós vamos ter que voltar pra escola pra aprender tudo de novo, Babosa? E esse livro surge numa hora em que o mundo vai comemorar os 500 anos da descoberta do Brasil, né? Exato. Olha, eu tenho a impressão, Babosa, que isso aí é armação de português, sabe? Não entendi. Armação dos portugueses por quê? Ah, Babosa, eles estão inventando essa história aí de que o Brasil foi descoberto pelos espanhóis. Mas por que, Maurício? Eles estão querendo, os portugueses estão querendo dizer assim, olha, não fomos nós não tivemos culpa. Maurício!